Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zila Cast. Aqui é Joel Suki, seja como a água. Olha aí. Aqui é o mestre e como a água, um combate não pode ter forma definida. Olha aí. Aí dentro, mano. Aqui é Tel Luz. Apareceu aquela sonoplastia quando o cara dá uma escorregada. É, pois é. E aqui é o Neto Maru e me pergunta aí como é que seria se o Azileitor e os outros podcasters fossem lutadores de Kung Fu. Como é que seria se os podcasters se eles fossem lutadores de Kung Fu? A concorrência seria como uma barra de ferro. É. Ela é toda durona, né? Meia paia. Essa bicha quando cai no chão faz um barulho pra dentro, né? Todo mal faz. O Azileitor seria como se fosse uma corrente de ferro com uma bola de aço na ponta. Se pegasse, doiria até na alma. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o ícone do Kung Fu, né, cara? O Bruce Lee, rapaz. Ai, doideiro. Finalmente, cara. Eu queria muito fazer esse episódio, cara. Mas vamos lá, vamos pros e-mails. Sabe o que eu tô fazendo com um tchaca aqui no pescoço, né? Sabe que eu tô fazendo flexões com dois dedos, né, aqui. Eu tô pendurado na barra fazendo uns abdominais. Veio. E vamos para mais uma semana de e-mails, Azela Castro. Vamos lá. E vamos para os recados, né? Mandar um abraço aqui pro Luiz Garavello, do Quadrincast, né, cara? Olha aí, o Quadrincast novamente, né? Eu escutei, cara, e é bom, cara, o Quadrincast aí. Eu vou acreditar na tua opinião. Pois é, cara, os caras são bons mesmo, vale a pena escutar e a gente vai deixar o link aí embaixo de novo, Quadrincast. E já que a gente tá fazendo episódio sobre Bruce Lee, né, cara? Olha aí. O grande mestre aí das artes marciais, a gente vai deixar o link aí pro livro do cara, né? Livrozão foda, muita informação, muita coisa que você pensa que sabe sobre o Bruce, você vai descobrir aqui no AzilaCast, mas também dê uma conferida no livro, tá com um preço aí super baixo. Acho não ver. Ah, e o melhor desse livro, né, cara, é que a capa é logo o Bruce fazendo aquela cara de mal, né? É, mano, tu não precisa nem ler o livro, mano. Tu emplastifica e usa como quadro, né? Pois é. O primeiro e-mail, Lico, eu acho que é o Dorgato, né, esse cara? É isso, Dorgato, porque ele se curou. Pois é, 22 anos agora, profissão fudido, sem cidade. Fala, cambada, já tem 2 semanas que não envio e-mail, até porque não me achava nos cast. Cast de futebol foi foda demais. Esse último, confesso que não curti muito, e aí tá aí a opinião dele, e de muita gente, né, cara, que achou o cast ficou muito curto, o pessoal não gostou muito, né, do tempo. Mas a gente tem que arriscar, mas sem arriscar ninguém sabe quais caminhos seguir, né? É, pois é, cara. E a gente tá de volta com os temas principais. É, o cara que tá ouvindo, ele já deve ter dado uma percebida, né? Mas ainda assim, dei muitas risadas com as notícias. Queria indicar um tema de cash, coisas que só acontecem comigo. Olha aí. Esse... Porra, esse aí é massa. Esse daí tem umas histórias boas também, né? Como o da facada e o da polícia, né? Esse é bom. Esse eu sou rei. Vou contar um caos do trampo. Se liga aí na desgraça. Ontem, trabalho de cada 30 pessoas, 27 são mulheres. Aí, ó. Os outros 3 são homens. Sendo que, desses 3, 2 deles são gays. Aí, ó. Olha aí. E o único hétero sou eu. Olha aí. Será? Isso da empresa com mais ou menos 1000 funcionários. Ixi, Maria. Tá, porra. Se tiver 40 homens héteros onde eu trabalho, é muito. Agora eu fiquei curioso de saber qual é a empresa que ele trabalha, né, mano? É. Porque... Pois é. De 1000 funcionários, 960 serem mulheres e na proporção dele aí, 30 gays. Ah, pois é. Tem até uma empresa famosa, né, cara, aqui no Ceará, que é desse jeito aí. Tu já pensou como é que não é a festa de fim de ano, hein, mano, dessa empresa aí? Ei, cara... E vocês devem estar pensando, caralho, o cara deve fazer a festa. Seguramente, dúvidas. Porra nenhuma. Eu estou lá há 5 meses e as minas que chegam em mim foi... E a única mina que chegou nele foi uma menina que pesava 160 quilos. Sacanagem. É sério, toda cadeira que essa mina senta, os braços estariam, cara. Toda cadeira que a menina senta, os braços da cadeira abrem. Ela já acabou com as 10 cadeiras. E é cara. Eu tô imaginando a cena, ó, bicho. É uma sacanagem muito grande, mano. Uma psicopata lá que fica olhando direto nos olhos. E uma velha que um certo dia a gente saído pela porta. Uma muvuca dos infernos. Pense nas 30 pessoas saindo pela porta, com mais ou menos 1,5 metros de largura. Aí essa velha aproveitou e passou a mão na bunda dele. Olha aí, bicho. Dó. O gato aí com moral, né? É, aí eu olhei pra trás, vi que ela... que era velha. E a velha ainda pingou ele ali. Chamou ele de filha da puta e tal, não sei o quê. Mandei ela tomar no cu e os caralho. É isso. Ah, meu Deus, deve ser muito engraçado, viu? Mas é assim a empresa dele aí. Cara, tem que respeitar os velhinhos, velho. Tal, véio. Esses dias atrás, eu indo no banheiro conversando com um amigo meu, que é gay, nada contra aquele... Eu já ia dizer isso aí pro Dorgato, mas a gente não tem nada contra o cara ser gay, mas pode falar mais à vontade, né? Ah, pois é, cara. O cara ser gay é ser normal hoje, né, cara? Não tem nada a ver, né? Inclusive, um dos participantes do programa seguramente é gay, mas... Aí beleza, o cara começou a falar que estava namorando com 2 ao mesmo tempo e eu só dizendo, safado, né, você? Esse bicho é putaria, velho. E isso aí, tu imagina se quem desse comentário aí foi um cara hétero? Aí quando a gente entra no banheiro, esse desgraçado vem e me solta. Você não quer ser o terceiro, não? Ih, rapaz. Dorgato aí. Aí ele disse, maluco, eu cerrei os punhos já. Que é isso, Dorgato. Uma hora dessas, ele esperando pelo pior. Pensava que o cara ia tentar passar a mão na bunda dele também, né, cara? Falei com trevas do coração. Eu gosto de você, pô. E que era pra afastar o bicho perto de mim. Nada com. Mais uma vez, né, ele se explicando aí. Tal, aí ele pensou que ia afastar o cara de perto dele, né? Aí eis que o cara solta. Não, mas tô só frescando. Aí ele... Aí sim, ele é conterrâneo de vocês aí. Vixe, compadre. Mas que é, mano? Essa história aí, tu sabe o que tá aparecendo nessa história? É. O final não é esse que ele colocou. Eia. Por isso que a história, em um determinado momento, fica assim, meio pé nem cabeça. O próximo e-mail aqui já vem de um personagem famoso, né? O Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Que teve o último e-mail aí meio julgado, né? Teve gente que não acreditou muito e tal na história do cara, é, né? Exato. Vamos ver o que ele tem pra contar agora, né? Pois é, ele começa aqui, fala galera do Azila Cash, muito massa o último cash. Bem, através desse e-mail, vou contar uma coisa que aconteceu comigo esta semana, né? Ixi, é lá. Inclusive, se alguém mora em Praia Grande, cara, mande pra gente dizendo se a cidade é essa loucura toda que o Rodrigo conta, né? Porque toda semana acontece algo totalmente inesperado. errado, né? Eu, só pro cara confirmar, né? O Iron Man é um cara que não mente. É verdade. Tudo bem, logo cedo meu pai me liga e fala pra eu ir pro banco resolver uns assuntos pra ele. Aí beleza, eu fui e passei umas 3 horas na fila com a maldita velha reclamando. Só um parênteses que tu diz o logo cedo do Rodrigo Iron Man já denuncia que o cara é meio relapso, né? Porque os bancos abrem às 10 horas da manhã, né? Pois é. Beleza. Aí depois de sair do pro banco, eu fui para o colégio e levei um esporro do diretor por chegar atrasado. Quando saio já muito puto da vida, peguei o ônibus errado sem querer e passei por uma área perigosa aqui da cidade. Isso com uma quantidade considerável de grana na mochila. E depois de chegar em casa, levei outro esporro por causa da demora. É, tu sabe que, não sei porquê, mas na minha mente tá passando a história do Rodrigo Iron Man como se fosse uma revistinha da Turma da Mônica. Pois é. Então, um daqueles filmes brasileiros, né? Interpretado pelo Lázaro Ramos e tal, né? É, que tá uma história tão legalzinha, né? E tal. Pois é, né? Aí ele já muito puto, né? Não, mas já que o dia foi foda e tudo, não pode ficar pior, eu vou lá na casa da mulher pra gente dar uma saída, né? E tal. Só que aí o pai da mulher dele lá, o esquema dele embaçou e tal, ninguém ia sair. E essa daí foi a gota d'água. Ele ficou nervoso e tal, a raiva subiu a cabeça dele, e no fim das contas ele foi pra uma pizzaria. Ah, velho, isso, véio. Eu pensei que ele ia meter a mão no pai na namorada dele, mano. Isso aí, homenagem ao cast de hoje, né, do Bruce. E o próximo e-mail do Rubens SJR, aspirante a programador e atual professor de informática. 20 anos, São João da Boa Vista, São Paulo. Olá, zirados. Depois de muito tempo sem conseguir mandar e-mail ou comentar no site, aí a gente diz, né? Comentem no site, né? É, cara, quebra essa, mas não custa nada. Você ouve o programa, dá uma risadinha, ah, mas vou comentar isso aqui porque eu curti e tal. É, vai só dar umas tecladas, velho. É, mas não mata ninguém. Para começar, preciso agradecer vocês por facilitarem minhas aulas, pois dou aula de manutenção de micro e como no começo da disciplina é a história da computação e depois dos PCs, utilizei, olha aí, essa daí foi massa. Utilizei o cast 34 e vou até colocar uma pergunta sobre esse cast. Nessa hora aí tu estufou o peito, eu me senti mais massa depois desse comentário aí. Pois é, né? O cara já tá se ajeitando aqui na cadeira, né? O cara botando Doritos já meio assim pro lado, né, e tal. Pois é. Não vou comentar todos os casts e ficar babando ovo pelos excelentes casts. Hoje tenho que comentar um em especial, pois me identifiquei muito com o tema. O 38, Histórias da Casa do Manel. Olha aí. Eu tive um amigo onde passei boa parte do meu ensino médio e fundamental, na casa do cara, né? Na verdade, eu devo ter passado mais tempo na casa dele do que na escola. Olha aí. Quase todos os dias íamos lá assistir filmes, comer salgadinho e jogar videogames. Até o dia que ele começou a trabalhar. Puta merda. Tu sabe que a gente já foi por uma situação parecida, né? Quando todo mundo começou a trabalhar, né? Parou a vagabundar. Pois é, aí ficou mó paia, né? A vida. É. Mas a vantagem é que, como o Telos demorou muito, né, cara, pra começar a trabalhar, o cara ainda tinha um ponto de encontro dele, né? Pois é. Aí eles tiveram que mudar o ponto de encontro dele. Foi, sem dúvida, uma das melhores partes da minha adolescência. Como sempre, tenho que parabenizá-lo pelos ótimos casts. Tenho que perguntar, quando vai sair o cast de animes? Sou um grande fã, quero muito ouvir um cast, se possível até participar. Olha aí. Olha aí, cara. Um grande abraço a todos vocês, muito sucesso e até mais. E a gente diz, né, cara, a gente já fez alguns casts de anime, né, dos Cavaleiros, do Yu Yu Hakusho, até do Pokémon, né, a gente vai deixar o link aí pra se você quiser ouvir, tem aí o link aí embaixo, né? É isso aí, muito em breve, tem muita gente pedindo, aguardem só mais um pouco, porque nós já estamos entrando em contato com ouvintes, vão ter mais casts com ouvintes e o de anime tá vindo aí. Lá dentro sobre o cast de hoje é que a gente concentrou muito da história do Bruce, cara, e eu tenho certeza que muitos dos ouvintes conhecem a história do Bruce pelo aquele filme, né, do Dragão, a história do Bruce Lee, que o cara, o ator principal foi um índio, cara, que é isso? Um índio, mano? O bicho era bem indígena, meu, e tal, cara. Puta, que é um índio. É complicado. falar do mestre, né, cara? O cara se tornou um verdadeiro ícone. Não só das academias de Kung Fu, mas eu já vi até academias de Karatê, cara, com quadrozinho do Bruce lá e tal. Bicho é o senhor da pancadaria, mano. O pior é que ele é foda mesmo, cara. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é sobre a trajetória dele, né, cara? Que foi explosiva, né, cara? Desde o começo até o fim da carreira dele, né? Esse bicho já nasceu lutando, né, então. Não, cara, é o pior, que ele nasceu em 1940, sendo que uma coisa que pouca gente sabe é que, na verdade, o Bruce, ele não nasceu na China, ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, cara. O Bruce... Por isso que esse bicho é todo fluente, né, no inglês, então. Na verdade, ele nasceu em Chinatown, aí é que tá a diferença, né? Foi bem na época que os pais dele, o Lee Hoi Chuen e a Grace Ho, eles estavam em excursão, né, na companhia de ópera chinesa, que essa companhia é mega famosa, né, lá na China. E em Chinatown, né, também. Né? Agora, uma lenda que tem ali sobre o nascimento do Bruce Lee, cara, é que dizem que ele nasceu na hora e no ano do dragão, né, cara? Só pra começar, né, aí. Eu não sei lá fora, mas aqui, por causa disso, todo filme dele tinha que ter dragão no meio, né, no título. É, quase... Tu não sabe a razão, não, mano. Por causa que ele é o famoso dragão chinês, mano. É nada, é mesmo, sabe, é? Nada, mano. Então, mas agora eu vou dizer uma coisa que tu não sabe. Sabia que por causa dessa putaria aí da data do nascimento dele, quando ele nasceu, a mãe dele teve que dar um nome de mulher pra ele? Ei, porque pra ti, Bruce Lee é nome de mulher. Oh, não, animal. O nome desse bicho não é nem Bruce Lee, mas isso é nome artístico. É o nome artístico. Ah, pois é, já que tu não sabe quando ele nasceu, a família dele deu o nome pra ele de Sai Feng. É verdade. Pra ninguém matar ele, né? Pra um suposto dragão assassino, homicida, e não matar ele. Porque tinha uma lenda aí que se o cara nascesse nessas circunstâncias, vinha o verdadeiro dragão chinês e levava a alma do cara. Se fosse homem, né? Caralho. Era uma espécie de batismo, talvez, assim, né? Pra afastar esses maus espíritos, né, talvez. Pois é, aí botaram o nome de mulher, o dragãozão chegou lá e, não, mas é menina e tal, não sei o que. Ah, mas beleza, é, então. Na cultura chinesa tem essas paradas, né? Ela é completamente diferente do que é aqui no Ocidente, né? O cara, os signos do zodíaco lá é baseado em ciclos, né? Em ciclos de 12 anos. Cada ano é regido por um animal, e o Bruce nasceu exatamente no dia, no mês e no ano do dragão, né? Perigoso, viu, esse menino? Sendo qual coisa... Nossa, ia ser perigo, né, o nome dele em mandarim ali. Tem outra parada sobre o nome do Bruce, cara, que o nome dele não era Bruce Lee, né, era Lee Junfan, né? A galera nomeou ele desse jeito porque Lee é um nome comum, né, lá da China. Quase todo mundo se chama Lee, né, lá. É como se fosse Manel, né, aqui no Brasil. Aí o Jun significa despertar ou tornar próspero, e o Fan significa São Francisco em cantonês. É sério, cara. Como é que um fã é São Francisco, mano? Mas é a abreviação lá do... Né? Isso é uma simbologia. Ah, mãe. Aí o nome dele, né, significa desperte e torne próspero São Francisco, né? Sendo que tem uma parada aí também sobre nomes, assim, em relação ao Bruce aí, que, tipo, o nome artístico dele... Ele é fã do Batman, né? Não, eu vou botar o Bruce aí no meio e tal. O mandarim, né? A língua chinesa e tudo. Ele tinha como nome artístico Li Xiaolong, né? Que significava Li Pequeno Dragão. Olha aí, meu cara. Fez uma referência aí ao lance do ano, mês e hora aí do nascimento do Bruce. Na verdade, esse nome Li de um fã, despertar e tornar próspero São Francisco. Na verdade, foi tipo um desejo dos pais dele que eles queriam que a China ficasse conhecida em São Francisco. Ah, uma coisa que que aconteceu foi que os pais dele tiveram que, quando o Bruce tinha 3 meses de idade, eles tiveram que deixar a Califórnia e voltar pra Hong Kong, né? Que era o lar deles lá. O Bruce Lee é o 5º filho da família, né? Dele. De uns 18 meninos, né? Se eu não me engano. Não, eram 6 ali, se eu não me engano. Só? Oh. Quando eles voltaram, foi pouco tempo depois que teve aquele episódio em que o governo japonês invadiu a China, né, cara, todinho. Puta merda. Ah, na época da Segunda Guerra. Pra quem assistiu os filmes do Bruce, vai se identificar aí e achar parecido um filme famoso, né, dele. Que é o... A Fúria do Dragão. Fúria do Dragão é doideira. Na verdade, né, cara, o governo japonês, ele não tinha a intenção de dominar, né, a China completamente. Ele só queria fazer o que os Estados Unidos fizeram hoje, que é escravizar a população. Exatamente, né? Cara. Sabe aquela frase do papagaio come milho e periquito leva a fama? É exatamente isso que os japoneses queriam, né? Tu sabe que eu não conhecia essa frase não, né? Vou começar a empregar ela no meu dia a dia. É que, na verdade, cara, quem retirou os japoneses do território chinês foi justamente os ingleses. O Bruce Pensei Lee, que ia dizer que era o pai do Bruce, aí esse bicho pegou logo uma porrada lá e tal. Não, mas realmente foram uma união entre a Inglaterra e a China, porque Hong Kong era uma colônia britânica, né? Desde 1800. É, mas tu sabe que eu assisti um filme do Jack Chan que os ingleses eram os maiores filhos da puta, né? Com os chineses. Não, realmente foi, cara. A infância do Bruce, ela foi totalmente desse jeito. Ele conviveu muito com os ingleses, né? Em escolas. A família do Bruce Lee, cara, ela era de classe média alta, né? É, a mãe dele parece que era pertencer a um clã poderoso aí em Hong Kong. Clã de ninja? Clã! Clã de ninja. Clã de ninja. Ah, agora tá explicado, né? Mais comédia de tudo é que o cara se tornou o mestre mais doideiro em artes marciais, né? Aí você logo pensa que isso vem de sangue, né? Pois é, o pai dele seria um mestrezão doideiro e tal. E o pai dele não era porradeiro, não, mano? Aí o pai dele era comediante igual o Didi aqui no Brasil, ó. Ai, pra porra, pra mim, tinha pra mim que o pai dele era ator, né? O pai, né, dele, mano? Era ator mesmo. Ele era da ópera, né? Lá. Era comediante, mano. Tá ali, ó. Comediante o quê, mano? Na verdade, a Grace Ho, né? A mãe do Bruce, ela é sobrinha do Robert Rotung, né? Robert De Niro? Ah, mano, o Rotung, né? É o Chapa, né, mãe? Esse é o Rotung, pô. Por que é que tu disse antes, mano? Foi empresário mega famoso, cara. Filantropo lá da Inglaterra e a China. É, Lincanto. A adolescência do Bruce Lee, ela foi muito bem assim. Ele conviveu muito com os ingleses e junto com os chineses, né? Lá naquele ambiente. Só que tinha um senso de superioridade, né? Dos ingleses contra os chineses, né? Os ingleses achavam que dominavam os chineses, né? E tal. Aí, desde cedo, o Bruce cresceu com aquele sentimento rebelde, né? Dentro dele. Matar os ingleses. O bicho quebrava o pau ali nos ingleses, né? Quando os meninos frescavam com ele, vivia se metendo em conflito. Tu sabe que na minha pesquisa, inclusive isso é um dos fatores importantes, como o Bruce foi conhecido no Ocidente, era isso aí, mano. Que na infância dele, mano, era uma peia violenta, corra de gangue mesmo. É, cara. Era brigando com corrente e gargalo de garrafa, mano. Eu ouvi dizer que ele se meteu numa putaria aí. Ouviu dizer que ele tava lá, né? Era amigo pessoal dele. Assisti até o nascimento dele. Ele saiu de uma voadora, mano, do outro da mãe. Não, porque eu ouvi dizer assim, pelo menos pelo que eu tava vendo e tudo, nesse negócio de lance de briga de gangue e tudo, ele se meteu com um cara que parece que era membro, ou era, assim, parente de alguém que pertencia à organização criminosa chinesa, Tríade. Tá, porra. Aí fudeu, né, chava? Porque era uma organização criminosa, mexia com droga e tudo, essas paradas. Tríade? É, aí eu sei assim, que eu tava vendo aqui que ele meteu a sola no cara, né, e tudo, aí ficou aquele clima pesado, né, aquele pessoal querendo se reunir pra descer o cacete nele, depois. Não, é aquele clima pesado, ele é ameaçado de morte por uma quadrilha de mafiosos, né? Não, mano, meio pesado aqui, né? Então... Desde cedo ele treinava com o pai dele, né? O Tai Chi e tal, até pra afastar o Bruce das putarias lá, das confusões lá com os ingleses, né? Então quer dizer que ele era porradeiro, né? No final... É, mas... Tá mentindo, mas ele era só comediante. Oh. Né? É, não, o bicho era da violência, pai. Ele era ator, mano. Ele gostava só de fazer os outros rirem. É, e ele não... Mas tu sabe qual é o ponto da discussão, mano? Independente se ele ser ator ou não, todo mundo na China luta Kung Fu. Então ele era porradeiro do mesmo jeito. Pois é. Isso é verdade. Por esse lado. Ele tentou ensinar o valor do Kung Fu, né? Pro Bruce lá, desde cedo. E ele começou, cara, tarde, o Bruce. Ele começou aos 13 anos de idade, né? E pra quem acha que o Bruce começou muito cedo, né? Criança e tal, a estudar Kung Fu. É, tem esse misticismo, né? Sobre os lutadores de Kung Fu muito bom. Já nasce dando soco e chute no vento da mãe. É, o cara já bebezinho, né? O cara já ensina a arte, né, pro cara. É, a cambalhota mortal. Essa lenda. Mas, na verdade, o Bruce começou aos 13 anos, né? O bicho era bem velho, né? Inclusive, eu me lembro que quando a gente começou a treinar Kung Fu foi mais ou menos nessa época. Isso aí foi um consolo e tanto, né? O cara, não, ainda dá pra pegar, né, e tal. Mesma época. Naquela época ali, vocês tinham 13, 14 anos, o Theo tinha quantos? 21 quebrado. O Bruce, ele entrou pra uma academia de Wing Chun, né? Só que, na verdade, geralmente as academias de Kung Fu funcionam desse jeito, né? Assim, tem um aluno veterano que começa a ensinar o aluno mais novo, né? O aluno novato. Aí, só que o Bruce, né, foi rejeitado por uma porrada de cara, né? Os caras, não, mas não vou ensinar esse cara aí não e tal. Chamei nervoso, né? Esse bicho que eu tremei na cabeça. Com sangue no olho já. É. Tu sabe que eu balancei aqui a cabeça e o Manel completou a frase. Um dos fatores aí, cara, que fez o Bruce ser o que ele é que ele treinou diretamente com o mestre, né? O Ip Man. Ah, tá explicado. Subornozão muito doido, né? Do pai do Bruce aí. É. Na verdade, ele foi rejeitado porque ele tinha uma origem meio mestiça, né? Ele não era... A mãe dele não era totalmente chinesa, né? Ela tinha... Só meia banda. Ascendência africana. O avô do Bruce, ele era alemão e a avó dele era chinesa, parte mãe e tal. Ixi, houve uma orgia. Que orgia, baita, respeito o cara. Mano. Aí tinha esse preconceito, né, dos caras de treinar esses outros caras. Tipo, só queria ensinar pra a gente assim que tinha sangue puro. Chineses puros, né? Agora não dá pra entender como é que o cara sabia, né? Ah, mas dá pra saber, mano. Dá, mano, o cabal olha assim, bacana do Joel. Joel, dá pra ver claramente que ele é nem uma coisa nem outra. Sabe que eu consigo distinguir nitidamente a diferença entre um chinês, um japonês e um coreano, né? E um vietnamita. E, esses bichos são mais bronzeados. E anda com a AK-47, né, na mão. Exatamente. O Bruce, cara, ele realmente começou a se dedicar, né? Quando ele começou a treinar com o Ip Man, porque... Bicho, é doideira ali. Ele, inclusive, tem um filme dele, né? O Grande Mestre. O Grande Mestre, né? Uma coisa assim. As fotos que eu vejo desse Whip, mano, eu só vejo ele sentado e dificilmente eu imagino ele se locomovendo. As fotos que eu vi, eu só vejo ele sorrindo, mano. É, pois é. Eu só acredito que ele foi um mestre realmente porque o discípulo dele tá aí. Porque se não. É, mas o Bruce realmente aprendeu, né, o valor da filosofia e do Kung Fu. O bicho realmente se dedicou, ele se dedicou tanto, cara, que ele ganhou duas vezes um campeonato de boxe no colégio dele, inclusive contra um inglês, né? Eu digo que o boxe, mano, devia ter sido uma influência da porra naquela época ali, devia ser assim, o mais próximo esporte assim, a uma arte marcial e tudo, e devido ser uma escola inglesa, né, e tudo, já devia ser bem praticado nessa época. Mas já. Realmente o boxe, ele é mais difundido lá na Inglaterra, né? Pois é. Tu sabe que eu ouvi dizer que um desses torneios ele perdeu porque deu uma pesada no cara, né? Foi não, mano. Foi, pô. Porque tu se liga que o Bruce, mano, ele não treinava, vamos dizer, ele entrava nessas competições de boxe. Mais pra frente ele participou de muita competição de karatê. Porque não existia competição de Kung Fu, né? O Kung Fu, não sei por que merda é essa. O Kung Fu nunca é ligado à legalidade, né? Esse bicho é todo de geração pra geração e tal, ninguém formaliza nada. Aí esse bicho entrava, ele não treinava pra lutar boxe, ele treinava pra ser porradeiro, né? E tal, se garantir na mão de pé. Tinha aquela filosofia também do chinês, né, cara? Que o cara treinava o Kung Fu justamente pro cara não usar o Kung Fu, né? Eu pensava que tu ia dizer que era olho por olho, dente por dente, ó. Só que outro porém também, cara, tornou o Bruce mais perfeito do que ele é que ele dançava tanto quanto treinava Kung Fu, né? É, não, é, inclusive, o estilo dele, ele foi vencedor, cara, do concurso Lambada. Não, de tcha-tcha-tcha, mano. Tcha-tcha-tcha é foda. Caralho. Foi vencedor de tcha-tcha-tcha lá em Hong Kong, meu cara. Puta que pariu. O Ipe, mano. O Bruce. O Cilindro. Tcha-tcha-tcha, mano. Inclusive, ele tinha anotado no caderninho dele lá de anotações mais de 100 passos de tcha-tcha-tcha, meu bicho. Puta que pariu, aí tu revelou o segredo do cara. É, como uma cópia mal feita do Bruce Lee no Mortal Kombat, Thiago. Não sei de onde vem aquela bicicleta do Liu Kang. Mas como ele mesmo é o Lee lá do Street Fighter. Okay. O Feilão. O Lima. O Feilão. Ué, o Lee, que eu quero dizer a imitação, vai tolo. Não, o nome do boneco não. O nome do cara é o Lee. Não sei o nome do boneco não, mas é Feilão mesmo. O nome do cara é Feilão, é o Lee. Mas eu não chamei o boneco de Lee, animal. Eu chamei a imitação. Não, isso é preconceito que pra ti todo chinês é o Lee. Eu me lembro. Bem, que abri... uma boa denominação, porque o nome dele tudo acaba com Lee mesmo. Eu me lembro que abriu uma pastelaria perto aí do Manel, mano, que o dono da pastelaria era o Joaquim, esse bicho só chamava o cara de Lee, mano. Aqui o Bruce era mega foda, né, cara? Além dele estudar, treinar com fogo e praticar dança, ele também, naquela época, ele já começou a atuar, né, em alguns filmes chineses, fez algumas pontas, até por motivação do pai dele, né? O pai dele era ator, né? Aí... Ver o pai, né, e tudo. Talvez ele estivesse até acompanhando o pai em algumas atuações e tudo assim. E lá pro teatro. Pai, deixa eu ir pro teatro! Aí, pra ver a atuação do pai e tudo, aí ia, sei lá, se inspirando, ia pegando os macetes, facilitou muito depois na carreira artística dele, eu acho. Quando ele chegou aos 18 anos de idade, cara, ele já tinha cerca de 20 filmes no currículo dele e tal. Ele usou drogas na adolescência. Eu acho que ele usou ópio. Quem tá usando ópio é o Luiz Joel aí. Porque... Tá tudo errado. Putaria, mano. Inclusive, a mãe dele, do Bruce, afirma que, na entrevista, que apesar da remuneração dele de ator, não sei lá, essas coisas e tal, ele gostou pra caralho, mano, de ter atuado e tal. E outro fato também curioso, cara, é que esse bicho estudava pela manhã e à tarde, ele treinava Kung Fu e dança. E os filmes de Hong Kong, cara, eles geralmente eram filmados à noite pra poder diminuir o barulho externo, né? E mesmo ele cansado, bicho fudido e tal, esse bicho sempre tava lá, mano, no set pra atuar e tal. Se o Bruce fosse um editor de podcaster, ele trabalharia no Asilei. A rotina do Bruce era essa, né? Ele vivia dançando, praticando Kung Fu e estudando. Em outras palavras, ele era playboy, né? Os pais dele viram aquela situação dele ali, bicho só vagabundando, né? Bateram a mão na mesa e botaram esse animal pra trabalhar, né? Aí disseram, bem, vamos... ele pra carregar charrete, né, e tudo. Não, os pais deles disseram pra ele, não, mano, tem que se formar agora e tal, não sei o quê. Aí disseram pra ele, não, mano, tu tem que fazer igual a tua irmã e o teu irmão fizeram. Tu tem que ir pros Estados Unidos com visto de estudante e se formar lá. Aí o Bruce pensou assim, aí é, Estados Unidos, aí ele só se imaginou com aquele óculosão clássico e escuro dele, né? Um Cadillaczão e tudo. Aí esse bicho, cara, em abril de 59, ele zarpou no navio só com $100, cara. Pra você ver como eram outros tempos, né, mano? O cara, na minha mente, esse bicho tinha pegado um avião e tal, o cara saiu no navio, mano. 3 meses dentro do mar, mas só com $100 pra sobreviver. E aí, mano? Esse bicho tá tipo Mané hoje no trabalho. O cara só tem R$100 pra poder ficar o mês todo. Se entende? Sem com S, né? Lembrando que esse cast tá sendo gravado dia 7, né? A passagem do Bruce, do navio dele, tava entre uma das mais baixas, né, do navio e tal. Ele foi naquela caixa de escravos mesmo, né, do navio. Você quer dizer que ele foi dentro de uma caixa, ó? Ele devia ser um daqueles carregamentos de chineses, né, cara? Contrabando, né? Ele foi com uma plaquinha chinês tipo exportação, né? Tava lá escrito Forceile nele. É, sendo que esse bicho só conseguiu ir pra primeira classe, cara, porque ele mostrou as habilidades de tchá-tchá-tchá dele no navio. Ele, aí, mano, o que é que eu sei fazer? Aí os chineses tudinho assim, né? Ah, mas esse bicho só vai mostrar um cati lá e tal. Aí esse bicho começou a dançar tchá-tchá-tchá, né? Os caras... Os caras, vixe, mesmo. Esse bicho aí se garante, mano. Vamos lá em cima, vou ensinar a galera e tal, aí ele foi, né? Tô aqui vendo isso, quando ele chegou em São Francisco... Começou o quebra-pau. Pei. Sabe o que eu disse aí? Eu imaginei esse bicho pulando do barco e já metendo a chibata em todo mundo, ó. Um dos primeiros trabalhos do Bruce lá em São Francisco foi como instrutor de dança, né? Por algum tempo. Isso, nessa época, os pais dele mandaram ele encontrar em Seattle um amigo dele, né? Da família. Ao lado do Ruby Show, né? O cara tinha um restaurante e tal. Aí podia dar abrigo, Bruce, hospedagem, trabalho. Aí então o vestibular nos Estados Unidos naquela época era muito simples, né? Porque a negada, não, pega 100 conto aí. É por isso que a China vai pra frente, mano. Aqui no Brasil as famílias são muito protecionistas, mano. Nunca que o cara ia despachar um filho dele pros Estados Unidos só com 100 mangos no bolso. Sabendo dançar tchá-tchá-tchá, né, mano? Essa passagem da vida do Bruce, né, até parece também com outro roteiro do filme dele, né, daquele do restaurante e tal, né? Tu sabe que se você for parar pra ver, deve existir, como existe o código Tarantino, né, deve existir o código Lee, né? O código Bruce, né, tá. Porque, vamos dizer, como tu disse, se for parar bem pra pensar, realmente muito dos filmes retratam pedaços da vida dele, né? É verdade. O Bruce Lee começou a trabalhar, né, no restaurante, aí ele se matriculou numa universidade de Washington, né, em filosofia. Aí ele começou a estudar, né, inglês e... Seattle é perto de Washington. Ele treinava Kung Fu, estudava filosofia e... Mediapia. Os pais dele falharam miseravelmente, né? Porque ele continuou na mesma rotina que ele tava tendo lá em Hong Kong. Pois é. Mas ele que... Os pais dele queriam que ele se formasse, né? Então, realmente ele conseguiu, Bruce, né? E ele entrou em que curso lá? Filosofia. Olha aí. Não sei como é que tá hoje, mas no meu tempo, filosofia era um curso meio discriminado. Porque tem aquela parada, né, cara, que os caras que estudam filosofia só estão lá pra poder pensar, né, e tal. É. Tá parado pensando, né? Lá onde eu estudo, os caras só vão pra fazer outra coisa. Não precisa dizer. Tu se liga o CA de filosofia da... Não vou nem dizer, não. Deixa pra lá. Na universidade foi onde ele conheceu a esposa dele, né? A futura esposa, né? A Linda Emery. Inclusive, o queixo desse bicho pra pegar a mulher é que a mulher parece que tinha uns trabalhos lá pra poder editar em inglês. Aí o Bruce chegou pra ela e disse assim: não, me dá esses seus trabalhos aí, que eu corrijo toda a gramática e a sintaxe dos textos e tal. Esse bicho meteu um like a boss, né? Bicho é tipo um manel, mano, aquelas putarias. Aí ele falou: mas você vai dançar um tchá-tchá-tchá comigo. Mas ela pensou que era assalto, né, mano? Porque um chinês dizer que vai corrigir um texto em inglês, mano. E naquela época, né, cara, dos anos 60, a arte marcial mais famosa nos Estados Unidos não era o karatê, era o judô, na verdade. Aí nem o karatê era conhecido lá nos Estados Unidos. Aí o Bruce começou a se reunir com os amigos lá, americanos, que ele fez. Aí ele começou a mostrar, né, o kung fu pro pessoal. Aí os caras: vixe, massa, mano, e tal, bora começar a treinar aqui, mano. Um dos amigos dele, um Jesse Glover, que era um campeão judoca. Mas é parente do Danny Glover. Danny Glover. O Jesse Glover, ele apresentou um cara importante aí pra vida do Bruce, que é o Taki Kimura. Que mais pra frente, esse Taki Kimura, ele se tornou o primeiro instrutor assistente, né, da academia do Bruce. O bicho era muito louco mesmo. Aí beleza, né, o Bruce começou a treinar aquele pequeno grupo de amigos, né, que ele tinha feito. Mas de graça ele cobrava? De graça. Puta, né? Era playboy. Ele viu aquilo ali tudinho, né? E, vixe, mano, será? Vamos abrir aqui uma academia, né? De artes marciais. Será que vai dar? É porque aquelas paradas. Vamos ganhar dinheiro, né? Os caras viam o Bruce, o grupo deles ali treinando Kung Fu na pracinha, né, e tal. Aí juntava aquele pelotão de gente, né? Aí ficava perguntando: ei, mas é yoga, é isso aí? Yoga. A gente passou por isso. Bruce, ele alugou um quarto de porão, cara, em Chinatown. Aí ele nomeou de Academia Jun Fan Kung Fu Institute. Aí não era Kung Fu, né? Era Kung Fu. É porque os chineses têm a língua meio presa, porra. Por isso por que eles. Por causa do nome Gang, mano. Ele quis botar Kung Fu, mano. Pra intimidar, né? A concorrência logo. É. A outra aluna que ele teve também foi a própria Linda, né? A Linda Emery, que ele conheceu lá na faculdade e tal. Que, né? E nessa época, cara, o Bruce, ele começou a namorar uma chinesa lá. É, o Bruce já tinha esquema e tudo mais, né? É que a putaria, cara, é que a Linda, ela foi um empata foda zona federal, cara, no namoro do Bruce, que ela começou a dar em cima do Bruce, empatar o namoro dele com a chinesa, até conseguir namorar o Bruce, né? E aí os dois se casaram em 64. Game over, né? Game over. Deixa tua namorada escutar isso, mestre. É mesmo, né? O bicho afinando a voz, ó. Ah, mas ninguém vai cortar essa parte, não. Não adianta tu oferecer suborno aí pelo chat. Ninguém vai cortar essa parte, não. Oh, mano. É putaria. É, mas tu sabe uma putaria massa dos tempos de academia do Bruce? Que quando esse bicho montou a academia dele, Chinatown ainda era um bairro muito fechado, né? E tal, era como se fosse realmente uma pequena China e tal. E é como o Josuke disse, ele começou a trazer os colegas dele da faculdade e tal pra treinar. Aí os outros chineses tudo onde diabo é isso, mano? Porrada de alemão subindo aqui o morro e tal. Xi, era o morro do Dendê, é, mina? Aí, porra de alemão subindo o morro. Como é aquela liderança de bairro, é? O líder militar chegou lá: ei, mano, pode parar com essa putaria aí, mano. Tá dando certo não, e tal, negado aqui. Chefe da boca. É. Aí esse bicho assim: ah, vocês querem que feche a academia? Os caras: ah, mano, não sei o que. E quem é que vai me obrigar? Aí os caras já deram uma afinada, os caras: ah, é, bichão, pô, peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a pergunta? Perguntinha do Teolus. O Bruce Lee Ele é chinês, é? Apesar de não ter nascido na China. Ele é americano. Pera aí, Baito. Apesar ele é de não ter nascido na China. Sino-americano, mano. Oh, isso. Já sei. Pera aí, viadinho. Não, deixa eu falar. Vamos dizer que ele é chinês, certo? Que ele é descendente de... Que não é, tudo bem. É, que não é. Ele não é chinês porque não nasceu lá, mas... Sim. Ele é descendente do chinês, certo? Certo. Então, pode-se dizer que ele é chinês, pronto. Sim. Supor que ele nasceu lá. Aí houve uma época que a China foi invadida pelo Japão, certo? É, certo. Foi, mano. Então, os chineses odeiam o japonês, certo? Tem algum português? Mais ou menos. Pera aí, mano. Existe essa briga entre a China, Japão e a Coreia, né? Pois é, continuando. Ah. Japão, os chineses são disputa pelo Japão, certo? É isso. No Japão, que deveria odiar os chineses, lá existe uma estátua do Bruce Lee. Por quê? Porque o Bruce é o rei, mano, e tal. Porque o Bruce Lee é chinês, mano. Porque o Bruce Lee. Não é a explicação, mas porque o Bruce Lee se tornou um ícone cultural, mano. Todo mundo na face da terra passou a gostar daquele do bicho e tudo, mano. Aí pronto, aí a negada fazia memorial, sei lá, a estátua. A estátua do Bruce Lee. Aí pensando que não tem, porque tu nunca viu. A negada rouba, mano. Estátua no Brasil, a negada carrega. Mas... Principalmente o do Bruce, né? Depois do Telltale dizia totalmente o rumo da história, os caras desafiaram lá o Bruce, e o Bruce dizia que não ia parar porra nenhuma de ensinar. Pois é. Aí, o que foi que a negada fez? Juntaram um bocado de chinês que dominava lá no Kung Fu. Sim. Aí disseram assim, não, bichão, a gente vai resolver que a moda é chinesa. Yeah. Resolver no tapa. Não, mas com um torneio, mano. Tudo na China se resolve com um torneio. Aí os caras, mas a gente vai fazer um torneio aqui, se tu ganhar dos nossos lutadores, a gente te libera pra ensinar. Aí, vendo essa situação, a comissão achou melhor eleger um lutador pra representar eles. Porque não, mano, o Bruce é forte, mas não é dois, não sei o que, esse bicho é meio baixo. É, pois é. Manda só lá o fulano, que o fulano dá cabo dele, né? É, o Wong Jack, né? Que mandaram lá. Wong Jack não. É meu pênis. É o cara, o nome do é cara. O Wong Beck, mano. Bicho é um peidão. E no dia da luta, mano, esses bichos estavam lá se encarando, né? Tipo, começo de luta de MMA. Aí, pra quem assistiu já algum filme do Bruce, sabe que esse bicho tem um aquecimento peculiar, né? Pois é. Esse bicho tira assim a camisa e começa a estufar o músculo, né? Aí esse bicho dá uns socos assim no vento e tal. Aí disso aí, mano, o Jackzão já começou a dar uma afinada. Pois é, né? Caralho, esse bicho movimentou alguma coisa aí que eu só senti o vento aqui passando. Começaram a murchar, né? Aí na hora que foi começar o Jack, ei, mano, olha ali. Aí quando o Bruce virou, esse bicho meteu o pé na carreira, né? Aí, vamos ver, o resumo da luta é tipo aquele episódio do Chaves em Acapulco. Que o Kiko sai correndo voado e o Chaves vai atrás dele. É verdade, eu quero isso aí. Aí quando o Bruce Lee pegou esse bicho, os caras já devem imaginar, né, o que foi que aconteceu. É, na verdade, cara, tem lendas que o Bruce Lee derrotou o cara em 3 minutos só, cara. É porque o cara era maratonista, pô. Menino. Putaria. É só que esse aí foi um outro divisor de águas, cara, pro Bruce Lee. Porque, na verdade, cara, ele, depois dessa luta, apesar do cara ter vencido e tal, o Bruce Lee sentiu, cara, que o desempenho dele na luta não foi bom, porque ele ficou sem fôlego em algumas partes da luta e tal, ele viu que ele não foi tão eficiente no Wing Chun. Aí ele pensou, né, depois dessa luta aí, ele teve a credencial, né, vamos dizer assim, pra poder treinar os americanos. Aí ele decidiu, não, mano, as técnicas tradicionais de Kung Fu, elas não podem ser aplicadas nas ruas. Por quê? Porque é um estilo mais técnico. Assassino. É muito mais rebuscado. É muito, assim, é muito mais técnico e muito menos eficiente do ponto de vista de machucar ou acertar um ponto crítico do corpo da pessoa. Oh, doido, não pode usar porque tem dedo no olho e voadora no joelho, mano. No meio da rua vale tudo. Aí eu... Aí o Bruce, ele decidiu criar um estilo próprio, né, dele, baseado em eficiência, velocidade, né, praticidade. Ah, bicho, é doideira, mano. Foi daí que surgiu... Kini Dunido. O Jeet Kune Do, né, cara? Jeet Kune Do. É isso. Até aí, Jeet Kune Do. Esse é aquele estilo do soco míssil, é? soco foguete, né? Na verdade, o Jeet Kune Do é o punho que intercepta, né? É, bichão, aí eu sempre pratiquei esse bicho aí. É, na verdade, o estilo é assim, né? O estilo sem estilo, né? Que o Bruce disse. E é baseado assim, quando o cara vai atacar ele, ele pega a menor distância do corpo do cara e tenta acertar com o membro mais longo dele, né? Basicamente é assim. É, mas só que o Bruce, ele não treinava só o Jeet Kune Do e o Kung Fu, não, né? Na verdade, ele se adapta de acordo com a luta. Pois é. O menor ponto que ele encontrar, ele tenta acertar o cara. Caso não é só a perna. Ele tá aqui, aí o cara vai dar um chute, aí ele já percebe que o cara tá com o corpo inclinado um pouquinho pra frente, o braço dele tá mais perto do rosto do cara, e já dá um tapa no cara, na testa do cara. É, exatamente. Aí, em outro momento, o cara esticou o braço pra trás, o bucho dele ficou aberto, tá bem pertinho da barriga do pé dele, aí ele já dá um chute no bucho do cara, entendeu? É, assim vai indo. É, tem várias demonstrações dele, mano. O cara vai dar um chute nele, antes do cara dar o chute, quando o cara levanta a perna, ele já dá um chutão ali na coxa do cara. Inclusive, mano, quem não tiver entendendo porra nenhuma do que a gente tá falando, mas achar que o Bruce luta bem, a gente vai botar o link do livro aí, Jeet Kune Do, né, para principiantes. Eu vou mandar um vídeo. Com certeza eu vou ler esse livro. Eu vou mandar um vídeo aqui com algumas práticas, exercícios meus, certo? Pra quem quiser, momentos de luta que eu tive por aí. Se confundir. Eu vou mandar aí pra galera assistir e seguir os caminhos da verdade e da luz. Vamos seguir o caminho do pai do Bruce Lee e ser um comediante, né? Pois é. Olha aí. O caminho que o Theo escolheu. Falou de abdominal, né? Tu já viu qual é a rotina base? Só de abdominais que o Bruce fazia quando acordava. Quando acordava. Abdominal normal, mano. 4 séries de 90. Tô vendo aqui pra mim se tipo isso aqui, torção de cintura, mano. É o abdominal normal. É aquele abdominal que tu fica deitado com teu joelho inclinado, tipo um triângulo. Que é pô. Só que faz a elevação. É, quando tu levanta, o cara dá tipo uma rodadazinha, tu encosta o teu cotovelo direito no joelho. Ah, beleza. Eu entendi. Ixi, mas tá de série de 90, mano. É cara. Só 90, ó. Não, mas esse é o primeiro, mano. Ele depois ele fazia aquela de levantar a perna, 4 de 20, depois uns 20 mortais, mais 50, outro abdominal muito louco, ainda não sei nem que porra é essa. E ele ainda fazia 50 repetições, 4 séries, aquela dancinha do Zangief. Aí ele fazia meia hora de tchá-tchá-tchá e 10 socos num cubo de gelo. Aí ia se embora, né? Aí ia tomar o café da manhã, né, mano? Porque o almoço era putaria, né, almoço? Esse pontapés em posição de RAM aqui é foda, viu, velho? É isso aí, cara. Pra mandar fazer 50 porra dessa é muito foda, viu, mano? Tu sabe, se hoje em dia tu fosse tentar fazer uma parada dessa, isso é uma coisa muito engraçada. Ia aparecer 50 chutes de uma égua em trabalho de parto, né? Pois é. Daqui a pouco eu vou gravar aqui, eu faço mais 5. Um outro cara que foi também um divisor, né, de águas pro Bruce foi o Ed Parker, né, que é um dos caras, um dos precursores do Karatê, né, nos Estados Unidos. Porque ele convidou o Bruce Lee a se apresentar num campeonato de Karatê em Long Beach. E é aquela famosa apresentação onde o Bruce faz aquelas flexões com dois dedos, né, e tal. Ah, não, me lembro. Cara. esse, nessa mesma apresentação aí, mano, o cara faz um apoio de frente com dois dedos, né? Uhum. O polegar e o dedo indicador. Aí depois ele dá o poderoso soco de uma polegada, né? Pois é, cara. Aí o mais comédia de todo é que o cara disse que passou uma semana em casa sem trabalhar, só por causa da dor nos peitos. O cara manchou meu pulmão. Inclusive teve outra demonstração dele que foi impressionante, né, cara? Que ele lutou de olhos vendados, né? Não, o que eu achei mais foda nesse torneio aí, mano, foi porque tem um vídeo que esse bicho vai tirar tipo um pegazinho com o cara, né? O cara lá de kimono, eles botam os protetor, mano. Meu irmão, isso porque o Bruce tava pegando leve, mano. Mão, mão de pé, mano, que o cara nem se mexe. Porque o karatê de competição é baseado em pontuação, né? Aí o cara ia assim e tal pra tentar dar um soco no Bruce. Esse bicho dava logo um lateral nas costelas. O cara, ó, cai assim de lado. É sério, cara. Tem uma hora lá que ele dá um chute no cara, velho, que o cara dá uma pegada assim na barriga, aí, vixe, velho, tá mandando. Tá... O cara não consegue nem falar, né, mano, depois... O cara sai só... Tu sabe, mano, que antes do Bruce Lee começar nessas competições, pro cara desistir, tinha que falar parou, né? Depois que o cara levou, o Bruce começou a lutar, mano, que esse bicho batia nos caras e os caras ficavam sem fôlego, que inventaram essa putaria de bater no cara pra parar, mano. Agora, um dos caras que estavam na arquibancada, que era o Jay, que esse cara é um estilista de cabelo famoso, né, do... Aí ele tava lá assistindo lá e tal, aí quando ele foi cortar o cabelo do William Dozier, que ficou conhecido aí pelo seriado do Batman, do Adam West, né? William, ele comentou, né, com o estilista lá que ele tava procurando um ator pra fazer um filho do Charlie Chan, né, que é um... ia ser um seriado de TV sobre detetives. Aquele cara do Dois Homens e Meio, mano, Charlie Chan? Não, cara. O estilista, ele comentou que viu, né, o Bruce e a apresentação do cara. Aí o William Dozier, ele foi atrás, né, da fita lá com o Ed Parker, né, e tal. Ele achou impressionante lá os movimentos do Bruce. Aí ele convidou o Bruce, né, pra fazer um teste de atuação. Uhum. Só que o Dozier, ele, nesse meio tempo, ele começou a produzir o Batman, né, do Adam West. Aí ele largou o seriado lá do Charlie. Uhum. Entre isso, ele começou a tentar emplacar outra série de livros, né? O tal do Besouro Verde. Aí ele disse, não, mas já que o seriado lá foi cancelado, vamos chamar o Bruce pra fazer o Cato, mano, e tal. O Cato que era um motorista, né? Se eu não me engano. É verdade. Aí pro Bruce não assinar com outra pessoa, mano, ele pagou $1,800 num contrato de um ano com o Bruce. O Bruce ganhava pouco, né? Na época, é, beleza, né? Mas que, vamos dizer, 1.800 é uma fortuna na China, né, mano? Tava comprando umas 3 casas, né? Ouro, mano, foi aí que ele começou a fazenda dele, mano, lá. Desse seriado, a câmera não conseguia captar muito bem, cara, os movimentos do Bruce. Aí o Bruce teve que começar a pegar leve, né? Ele matou alguém, mano, nas gravações do Besouro Verde. Ele nunca matou ninguém, não. Não, mas depois que ele fez o seriado, né, ele começou a dar aula pra gente mais importante, né, e tal. Quando ele começou essa expansão aí de academias dele, que ele começou a ensinar mais seriamente e tal, abriu filiais, tu se liga que os 3 campeões americanos de karatê nesse tempo era tudo aluno dele, né? Chivaria, cara. Chuck Norris e mais outros 2 malucos lá que eu não lembro o nome. Todo campeão de karatê fodão que saía era aluno do Bruce. Sabe também porque naquele tempo todo tipo de competição marcial que tinha, a negada chamava de karatê, né? Se fosse hoje em dia, mano, o UFC ia ser só KC, mano. Cassi. Bruce nunca tava parado, né, cara? Sempre que arrumava um tempinho, ele imaginava uma ideia nova. E uma das ideias dele foi um seriado que ele escreveu sobre o Velho Oeste, né? A negada viu que ele já tava dominando, né? Na porrada, ele é, vixe, meu irmão, seriado de porrada tá dando certo e tal. E a gente tem que fazer um seriado aí. Aí o que é que tu acha, Bruce? Não sei o que, mas... Não, mas eu tenho um roteirozão aqui federal e tal. Bicho massa, dá uma sacada aí, mano. Porque, né, nessa época aí que ele deu a sugestão. Deu a sugestão não, né? Ele escreveu o roteiro inteiro do Kung Fu. Exatamente. Esse bicho já era meio puto porque ele queria ser ator, né, e tal. E a negada só dava ponta pra ele, como ele era chinês, de trabalhador braçal, né? De é verdade. Figurante. De, como o mestre disse, mano, de... Mamãe ficava puxando aquelas... puxador de charrete. Aí toda a vida que o empresário dele ligava, ei, Bruce, apareceu uma ponta aí pra tu ser vendedor de pastel, mas aí esse bicho, não, manda no c*** esses baitolos e tal. Aí quando lançaram o negócio do seriado, ele viu que essa é a grande chance, mano, porque, não, mano, eu acredito no sonho que algum dia um chinês vai fazer sucesso e tal. É, velho. A gente vai ser protagonista e tudo mais. Aí, beleza. Ele pegou e entregou o roteiro dele lá pros produtores da Warner. Aí, 3 meses depois, os caras fizeram o seriado e botaram um americano, mano, como protagonista. Ah, pariu. David Carradine, né, cara? Sei lá, mano, que pensei, pai, todo sei que esse bichão, filho da puta, mano, roubou o cara na mão grande, mano. Ele tá no Kill Bill. É, então... mas esse bicho é o pai. Do Bill, fez de carrada de merda. Aí eu sei, mano, que depois de uma puta sacanagem dessa, mano, o Bruce todo esperançoso, aí esse bicho se decepcionou foda com os Estados Unidos e que é um bando de ladrão. Esse bicho não conseguia mais dormir em paz, pensando que ia invadir a casa dele e levar tudo. Ele decidiu voltar pra China. É verdade, cara. O cara voltou pra Hong Kong. Aí Bruce de volta a Hong Kong, né? Os caras começaram a fazer contato com eles, né? Com o Bruce lá. Pedindo pra ele se candidatar a deputado, né? Sendo que um fator forte, cara, é que depois que ele voltou... E aí vai uma lição aí pra galera que treina qualquer coisa. Ele fez um exercício lá, uma barra zona de ferro muito louca. Ele fez o exercício sem se aquecer, velho. Olha aí! Ô, tá merda, olha aí. Eu avisei pra ele, mancho. E o cara lascou o quarto nervo sacral, mano, da coluna. Caralho, mano. Sacral. Deu até em mim. É porque é sagrado, mano. Que os ossos do Bruce Lee são sagrados. Porque quando ele voltou, o pessoal já considerava esse bicho literalmente uma divindade, né, e tal. Pois é. Aí foi no período que ele passou 6 meses acamado, né? Ele. Sendo que o foda, cara, que ele não, realmente não conseguia ficar parado, né? Esse bicho acamado é aquela putaria da perna nervosa, né? Esse bicho é assim, então. Ele começou a estudar filosofia e tal, começou a escrever o próprio livro dele sobre o Jeet Kune Do e filosofia de artes marciais. Ah, e uma peculiaridade, quando tu disse, ah, mano, o cara ficou 6 meses só lendo. Mas tu se liga que esse bicho tinha uma biblioteca, literalmente, uma gigante, só de livro de arte marcial, né? Boxe, esgrima, tudo que o cara pudesse imaginar, ele tinha livro lá, né? É verdade. Isso é foda, viu, macho? Ele lia livro pra caralho, livro de artes marciais. De 1000 páginas pra frente, né? Isso é figura. Louco, mano. Sem figura. Isso é muito foda, realmente. Nesse aspecto, o cara não é só aquele tipo de cara que fica treinando, chutando lá, chutando o vento, desmurrando as coisas. O cara também estudava a mente, ou praticava a mente. Acho que ele ficava fazendo os golpes dentro do cérebro, entendeu? Do cérebro, velho. É, ficava cagando e treinando ao mesmo tempo. O bicho é realmente um asilado. Tá, realmente esse bicho era muito louco mesmo. Pra mim, foi um dos caras que personificou esse lance da filosofia. filosofia pra se atingir a perfeição na arte marcial. Ah, tu sabe que nesse período aí, os médicos condenaram ele, né? Que diziam que ele não podia mais chutar. Fudeu, nem, né? Nem fazer o poderoso lateral, né, dele. Tu sabe que um artista marcial sem um lateral não é nada, né? E aí ele, em pouco tempo, né, nesses 6 meses, ele conseguiu se recuperar, viajou lá pra Tailândia, né, pra gravar o primeiro filme dele. E tu sabe que de sacanagem, mano, depois que os médicos condenaram essa putaria de lateral, todo filme dele, esse bicho dá um lateral e passa 30 segundos com a perna parada, né? só com quem diz, e agora, bichão? E aí? E de novo, né? Então, se você tá ouvindo o Asila Cast, você tá acamado, né? Não acredite no médico que há cura. Pois é. O primeiro filme dele, o Big Boss, né? O Dragão Chinês. É aquele famosão lá da fábrica de gelo, né? Sabe por que esse é massa? É. Porque esse bicho aí tem nudez parcial. Que é que tu acha, Fetel, desse filme aí? Qual? Valeu, Léo. Valeu. Oi dele. Não, cara, putaria que esse filme foi um ultra sucesso, né, lá na China e tal. É porque também tem outro fator que o próprio Bruce Lee diz, que foi um marco pro cinema chinês, porque antes do Bruce Lee, com os filmes dele de artes marciais, os filmes chineses de artes marciais eram aquelas loucuras estilo Pai Mei, né, do cara sair voando e tal. É, cara. E o Bruce, ele sempre teve essa premissa de fazer um filme de artes marciais, mas real, né? Tudo dentro das possibilidades e tal. Exatamente, cara. E o segundo famosão foi A Fúria do Dragão, né? Que ele disse, não, sabe aquele episódio ali dos japoneses invadindo a China? Sim, mas vamos fazer um filme disso, mãe. É agora que vai emplacar, e realmente emplacou, né, cara? Bruce Lee é o Michael Jackson das artes marciais. Você garante. É o Steve Jobs das artes marciais, né? E o Fúria do Dragão, cara, é outro filmezão irado, porque tem aquela cena lá dele quebrando os karateka tudinho, né? Da academia de karatê, é massa. Esse daí tem a cena que eu acho mais massa, mas de todos os filmes dele, né? Aquela putaria da placazinha da praga da Ásia, né? Caraca, é mesmo, cara. Inclusive tem um filme do Jet Li, né? Que ele meio que tentou fazer um remake. Descarada, né? Tentou fazer um remake, né, desse filme aí e tal. O do Jet Li também é bom, mas o do Brucezão é original, porque pisada desse bicho, mano, na hora que ele invade lá o tatame do cara é muito massa, né? Pior que tem aquele gordinho, né, o chefe da academia, que esse bicho tem um óculosão estilo John Lennon. Aí ele chega lá, né, o cara vai inchar com ele. Aí quando o cara chega perto, ele pá, taca só um murrão, né, no cara. Aí o gordinho fica só olhando, né, suando frio ali. Foi nessa época que ele começou a fazer aquela parada da voadora em câmera lenta, né? O pessoal acostumado a ver o Matrix com aquela cena lenta, vixi, da voadora. O Bruce foi que fez, começou essa parada, né? Ai, a verdade aparecendo. Sempre que esse bicho ia dar uma voadora, aí a câmera ficava lenta. Ah, aí o cara com piada interna aí vai ser interessante. O cara voando pela janela assim, o cara voando e cantando. Inclusive, quem também pensou que esse negócio de arremessar os caras pela janela era o Steven Seagal, né? Que tinha criado. Olha aí, o cara caiu lá na puta que pariu. Agora, tomado de cena, cara, dos filmes do Bruce, que eu acho massa, não, é não, aqueles pai. Closes loucura, mano, que o câmera dá do nada. É mesmo. O cara, Bruce, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele faz uma careta e a câmera vem de uma vez, mano, pra cara dele. Ah, meu Deus, esse jogo todo é característico dessa parada aí, ó. Eu sei que tem um filme, eu não sei qual é desses dois, não sei se é o Dragão Chinês ou é a Fúria, que ele descobre que matam o mestre dele, né, envenenado, uma parada dessa. A Fúria. Esse bicho fica tão puto, mano, do jeito que ele dá um murrão no cara, assim, pá! É na hora que ele dá um murrão, a câmera dá um zoomzão na mão dele, tipo, se fudeu, mano. Ah, Caralho. Putaria, cara, dessas cenas do o voo do dragão é o que tem mais, né? É. O voo do dragão foi o terceiro dele, né? Que foi aquele filme da, do restaurantezinho e da famosa briga do Bruce com o Chuck Norris, né? Que, vamos dizer, que é como a gente já disse agora há pouco. Muita gente pensa que o Chuck Norris começou a carreira dele ali e tal, que ele e o Bruce eram inimigos, mas que, na verdade, o Chuck Norris era um aluno querido, né, do Bruce. É, cara. Ele chamou o Chuck Norris pra gravar esse filme justamente por isso, porque ele confiava ali no potencial do Chuck Norris, e porque o Bruce, cara, ele era tão gente boa de um jeito que esse bicho dava oportunidade pros amigos, né, e tal, quebrava o galho da negada. Pois é, cara. Tipo, mano, assim, ai, Bruce, mano, as contas lá em casa tá pegando, mano, não sei o que e tal, a mulher vai me deixar, não, arranjo uma ponta aqui pra ti e tal. A realidade do filme deles era extrema, e o perfeccionismo dele era mais extremo ainda, né? É, mano, ele praticamente, ele coreografava praticamente todos os filmes, né? Aí ele praticava ali 10 vezes a mesma cena. Se o Chaco fosse pra esquerda, ele queria ir pra direita, tinha que repetir 10 vezes até o bicho ir pro canto certo. É verdade. Tu sabe por que o Voo do Dragão fez sucesso? É. Porque antes ele era só o chinês puto que metia a porrada em todo mundo, né? É. A partir do Voo, mano, começou a mostrar o lado cômico do Bruce Lee, mano. Ele criou asas, foi. Pois é, agora ele era o chinês puto que batia em todo mundo, mas o bicho era bem humorado, mano. Tu se liga que ele contava uma piada zona todo sério, né? Aquele gordinho, né? Primo dele lá do restaurante, ria. Né? Sei o que, hahaha. Esse bicho dava só uma porrada na barriga do cara aí. Eu tapinha, né? É? Esse tapinha aí é comédia, mano. É putaria, velho, que os caras tudo rindo, aí esse bicho batia na barriga do cara, aí só o cara, Depois do Voo do Dragão, o próximo da lista dele ia ser o Jogo da Morte, né? Que ele começou a gravar o filme, só que ele não terminou, né? Antes disso, ele começou a negociar com a Warner pra poder ele fazer o primeiro filme americano dele, né? E que era um tapa na cara dos produtores daquela época, né? Porque esse bicho conseguiu o objetivo dele. Aí chamaram ele pro Operação Dragão, aí o Bruce naquela época, né, cara? Vixe, mano, operação ali parece que vai ser massa. Suspende o Jogo da Morte aí. Porque essas alturas esse bicho era quase um imperador, né, e tal. Esse bicho voltou, né, pros Estados Unidos pra gravar o Operação Dragão, que é foda também, né, cara, esse filme aí. É massa demais. Inclusive, esse filme tem aquela frase clássica, né, que o Van Damme tentou roubar. Vixe, eu discuti isso com o Joel um dia desse, ó, mano. Não, mas o Van Damme tentou roubar. É. Mas não foi o Van Damme, não, mano. Foi o bolo, né, não? Que o bolo é que fala. Tijolos não revidam. Só que o do Bruce foi diferente, né, ali. O cara vai brigar com ele, aí o cara, pra demonstrar o poder pro Bruce, né, esse bicho pega e quebra uma tábua, né, na mão. Ó, o Bruce olha assim, mas, doidão, ó. Mas tu sabe que tábuas não revidam, né? Aí, nessa hora aí dá o closezão do mal, né? É, pois é. Ah, o tijolo foi a versão do bolo, mano. Ó, o bolo tentou roubar. Inclusive o bolo. Ah, que porra de bolo é esse, mano? O bolo e. Sabe que é um bolo, não, tu, mano? Não sei, porra. Aquele chocolate que o cara come na merenda, porra. O bolo, o vilão daquele filme do Grande Dragão Branco, do Van Damme. Ah, mas aquele que faz a dança dos mamilos, né, e tal. É. Esse bicho aí mesmo, ele aparece no filme do Bruce Lee também, mano. Inclusive, outro cara que tá no filme do Bruce, na operação, é o Sammo Hung, né? E o Jack Chan também, cara. Ele veio me fazer uma gargalhada hoje, mano. Dizer que o Jack Chan aparece no filme, ó, putaria. Jack Chan tá no Operação Dragão, cara. Em que parte? Que minuto de rolê? Eu tô com o filme aberto aqui, diz aí. Tu lembra daquela parte que ele pega aquele muchaco lá na frente, lá no final? Ah. Pois é, um pouquinho antes, não tem aquela mão de peia dele normal, sem o muchaco? Uhum. Tem um cara que pula nas costas do Bruce, aí o Bruce pega o braço do cara, entorta, segura o pescoço, aí quebra o pescoço do cara. Como todo filme dele, né? Ele quebra o pescoço. Ele quebraria a careta dele, ó. É, até quero fotos. Deixa eu quero o vídeo, olha a bosta. Deixa eu te mostrar a foto, vai. Eu tô com esse cara aqui se parece, mano, não é ele não. É o Jack, porra, mano. Não é ele não. O cara parece estar com dois tomates no lugar do olho, mano. É o Jack, porra. De onde que tu viu que é o Jack nessa porra aqui, mano? Eu me lembro que esse filme era colorido, mano, era não? Não, e é. Esse Operação Dragão não é o do das garrinhas, do... É. Que tu tá errado, de qualquer forma. Sim, de onde é que tu viu que esse é o Jack Chan? Tá aí, mano, cara do cara, pô. É o cara, mas não, doido. Pra mim, pode ser um cara que se parece com ele. Aí dentro. Pra mim, na verdade, nem. Não, mano, tu é racista demais, vai pra porra, mano. Aí depois que ele terminou, ele começou a gravar o jogo, voltar a gravar o Jogo da Morte, né? Ficou rico, né, depois de gravar. Só que antes disso, cara, quando ele tava voltando a negociação, esse bicho teve uma dor misteriosa que levou ele ao hospital, aí ninguém conseguiu entender nada. Mas tu sabe que depois que eu fiz a pesquisa aí da pauta pro cast de hoje, eu tenho várias dúvidas sobre isso aí, cara. Não, é, porque, vamos dizer, até então eu até acreditava e tal, mas se tu for parar pra pensar, mano, tem uma trama muito mais densa, porque, primeiro, esse bicho tentou ser um ator chinês na América e não deu certo, né? Naquele tempo, os produtores americanos em si eram altamente preconceituosos. Aí beleza, ele vai pra China, faz um sucesso doido e volta pros Estados Unidos como um garotão, né? Ah, pois é. Depois da Operação Dragão, esse bicho, cara, virou tipo mega astro, mano. Todo mundo queria contratar ele e tal. Era só o Bruce. O cara, não, mas eu tenho aqui o... Vai, no cu, né? Essa violência e tal. Isso aí... aos 32 anos, hein? Pois é. Aí o cara no auge, mano, será que essa morte foi ao acaso? É, pois é, porque o que o pessoal diz é que deram um analgésico fortíssimo, né, pra ele. Foi chumbinho, mano, que analgésico. Chumbinho, cara. Que, tipo, deixou ele em coma, né, e formou um edema cerebral nele e causou a morte do Bruce, né? Só que a morte dele é realmente misteriosa, né, cara? Ninguém sabe ao certo. Oficialmente, parece ter sido uma espécie de derrame, né? Uma espécie de AVC. Ele tinha uma porrada de inimigo, né? Eu não vou acusar, mas quem prestou atenção nesse cast e ligar os pontos, bicho, é muito estranha essa história aí. É foda, cara. Porque o Bruce, mano, ele devia ser o tipo do cara que era escrotão. Ele deve ter chegado aí lá e aí, seus filhos da puta, fizeram comer o pão que o diabo amassou e quem é que é o garotão agora? O Bruce era todo piadista, né, esse bicho. Segundo o meu ex-professor de física, disse que o que eu concordo muito com ele, disse que a galera tinha se revoltado com o Bruce ali justamente pela fama dele, que era doideira, né? Aí houve tentativas de fazer ele enrolar a bandeira com armas e ele, a galera não conseguia matar ele, porque o bicho era doideira. Acabou de chegar com um revólver, ele sumia e aparecia do lado do cara. Aí o cara chegava com uma bazuca, ele dava um tiro pra trás, entendeu? Aí... Ele dava um lateral no míssil, né? E voltava pro cara. Foi assim que resolveram matar ele da forma mais sutil, né? Que é envenenando o cara, né? É pra tu ver, né, mano? Os caras não conseguem nem derrotar o Bruce de maneira honesta, velho. É foda isso aí. O cara se usando de subterfúgios paias, mano. E tu sabe que quando ele morreu, cara, Hong Kong parou, né? Parou, cara. É doido. Foi milhares de pessoas ali no enterro dele, né, e tal, no velório. Se duvidar, ainda deve ser feriado nacional, mano, a data em Hong Kong. Um absurdo aí, macho. A cidade realmente parou, porque a cidade tinha um cara como um ícone, né, macho? Um herói, né? O cara tava no topo do mundo, só mano, não, naquela só época. Não, só não foi mais doideiro do que o Bruno. Que, mano? Só não foi mais doideiro do que o Michael Jackson, porque o Michael Jackson parou o mundo inteiro, né, mano? Ainda tá com o Michael Jackson. Que o Michael Jackson viu até os 50 anos, né, mano? Michael Jackson parou o mundo inteiro, né, mano? É foda. É, tu sabe que pra mim o Steve Jobs deu mais repercussão do que o Michael. O Steve, eu fiquei chocado. Meu pau, tu é doido, né? Nem perigo. Steve, eu fiquei chocado, mano. Também fiquei chocado, mas eu concordo com o Theo aí. Ó, mano, tu quer que eu te dê um exemplo? Ai, pra porra, mano. É uma curiosidade, né, cara? Que no Jogo da Morte, até tentaram, né, terminar o filme sem o Bruce. Aí usaram um atorzão mó paia, né, pra fazer o papel do Bruce e tal. Os caras pegaram cartolina, mano, com a cara do Bruce. Ah, é putaria, foi não. Mano. Negócio de cosplay, né? O cara chegando assim. Tá, né? Cosplay. De repente o cara andando assim, aí uma cartolina zona na cara do cara, com a máscarazinha do Bruce, mano, esse bicho tentando se passar por Bruce e tal. Cosplay foi foda. A putaria desse Jogo da Morte, cara, é que substituíram o Bruce, sendo que no finalzinho, né, não sei por que que o Bruce decidiu fazer, gravar o filme pelo final, né, que é ele já subindo a torrezinha, né, enfrentando os caras ali. Tem até essa parada, cara, da fita do que o Bruce gravou, eram 100 minutos com a luta dele, com a história do filme que ele gravou, original. Aí os caras no filme editado usaram só 11 minutos de fita com o Bruce original, mano. Era só gravações e regravações dele aperfeiçoando cada vez mais a cena. Aí, mas a história do Jogo da Morte, cara, era uma equipezinha, aí o Bruce invadia essa torre com essa equipezinha. E os caras sempre levavam uma de P e tal, e sempre quem ganhava das lutas era o Bruce, né? Os caras cortaram todas as cenas que aparecia a equipezinha do Bruce. Quer dizer, não, mas esses bichos só apanham, vou botar o Bruce quebrando todo mundo, que é o que vai fazer sucesso. Agora eu acho massa, velho, das cenas ali dos filmes do Bruce, velho. Essa parada do Bruce tá bem paradinha assim na frente do cara, aí o Bruce dá um socão nele, aí o cara cai, se levanta e balança a cabeça, né? Assim, aí começa de novo. Aí o Bruce mexe os dedos no pé, né? Pra ver se tá tudo normal. Agora outra cena putaria, velho. É aquela do Jogo da Morte, velho, que esse bicho vai lutar contra o cara dos pauzinhos. Aí faz aquela musiquinha, né? Tan, tan, tan, tan, tan. É blast de palma, são dois bastões curtos. Cabo de vassoura partido no meio, mano. Aí o Bruce vai só com a vareta de bambu do mal, né? Aí o Bruce faz aquela carinha zona de fuleiro, né, dele. É. Faz a musiquinha também, né? Antes do cara perceber esse... Taca logo na cara dele. Mas massa dessa hora aí, o sorriso dele, ó. Parece a imagem mesmo da cara dele, o close. O close chinês do mal. É, o close mesmo na cara dele, bem grandona assim na tela, aí o sorriso assim, ó. E o Jogo da Morte é aquele famoso filme da roupinha amarela, né? Clássica, né, cara? Que esse aí, mano, foi que deu margem pra uma porrada de gente homenagear o Bruce de tudo quanto é maneira em cima do... A roupinha. É uma porrada de personagem, né, cara? Que faz o tipo um estilo Bruce, né? O Kill Bill, né? Principalmente. A Uma Turner, né? Usa literalmente a roupa dele. Quentin Tarantino é um fanzaço, né? Do Bruce, cara. Tu tá ligado que eu tenho um quadrozão aqui de 2 metros do Bruce com a arma mais letal nas mãos deles, né? Que é o Nunchaku, né? Os punhos. É o tá Nunchaku, ligado, mano. Eu não dou credibilidade pras coisas que tu inventa, não, né? Olha, eu tirar a foto e boto no cast. Vixe, eu vou fazer isso, ó. Eu vou tirar a foto e vou botar no coisa, viu? Vou te dar pra tu postar aí pra galera. O quadro do Bruce do Manel aí, ó. É, vou tirar, tu vai ver, amanhã eu te passo. Não, mas aí eu tenho. Tem quem? Tem mais quem? Tem um LOL, né? Do Tekken, né? O Liu Kang também, do é inspirado, não é parecido assim, fisicamente assim, tudo, mas é inspirado no Bruce Lee, com certeza. É pelo gritinho, né? Também, né? É, os gritinhos e tudo, aí não nega, realmente. Sabe qual foi outro meio de entretenimento que copiou o Jogo da Morte? É. Final Fantasy VII. É verdade, é a torrezinha lá. É, porque tu tem que o cara pegar a Leviathan na cidade da Yuffie, é exatamente o mesmo enredo do Jogo da Morte. Verdade, ó, cara. Mas tem o Bruce Lee lá também. Aposto que o último... É, só não botaram o Bruce porque não tinha como derrotar, né, o Bruce. O próprio próprio Rock Lee do Naruto, cara. Foi uma inspiração ali pro do Bruce também. Inclusive, tem várias citações, até a vez que o Guy vai explicar o porquê da roupa, né? Você diz, não, mas porque ela é flexível, ajuda nos movimentos e tal. É a mesma explicação da roupinha amarela, né? Exatamente. O próprio Fei Long, né? Que o Manel chama de Lee. Tem o de gritinho, mano. Tem o Kenshiro, mano, do Hokuto no Ken. É, o Kenshiro. E visualmente o Kenshiro também lembra muito. Tem o que o Didi fazia, que era o Bruce lindo, mano. Você... Bruce. Aí era pesado. Ei. Mas tu se liga também que cópia desse filme aí. De gritinho tem o Manel, né? Manel versus a barata. Solta o áudio de novo. Então tu assistiu o Wolverine de Origem, tu assistiu. Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Oh. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. O cara volta o áudio uma porrada de vez. Estilo barão, ó. He knows the honey's in the house, only go for romance. He's got a white suit on, 1:05, and the night has just begun. 'Cause when he lays it on with style, a ladies man with a nice smile. And right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the... Hasta la vista, baby.